besteira. Vida que vida será que da vida já não se apanha mais. Nunca mais a asneira de fechar a porteira. Pra cercar outro zumbi. Pra cercar outro zumbi. Nunca se engana, nunca se deixe, nunca se ilude, nunca se deixe teleguiar.